nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Altíssimo Deus e soberano Pai, Deus amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, para glorificar Seu nome. Aqui estamos mais uma vez, meu Deus, para engrandecer a Sua presença em nossas vidas. Pai, entra com todas as providências na vida de cada um que está neste momento a ouvir este relato. Manifesta, meu Deus, a Tua glória. Repreende todo espírito maligno. Repreende, meu Deus, todo espírito das trevas. E que Seu nome seja elevado na vida de cada um que está aqui presente. Para a glória do Teu nome, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amados ouvintes da Palavra de Deus, meu nome é Marcos Arthur Gomes. Sou procedente da cidade do Rio de Janeiro, Morro da Mangueira, bairro de São Cristóvão. Tudo começou, segundo relatos da minha família adotiva, que as dificuldades se cresceram na minha vida quando eu tinha 2 anos de idade, quando a minha verdadeira mãe, uma mãe que eu não a conheci, uma mãe que eu não tive o direito de tê-la, esta mãe não pôde me criar por razões que eu prefiro nem trazer à tona. Esta mãe teve assim que me dar de papel passado para uma mãe adotiva. Bom seria que ela tivesse me dado para uma mãe adotiva que vive com a sua vida na presença do Senhor, que vive com a sua vida na presença do Altíssimo, do grande Deus que fez os céus e a terra. Mas não, ela me deu nada mais nada menos para Dona Bila Macumbeira, uma mulher dona de um terreiro de macumba, uma mulher que só tinha como adoração aos deuses da treva, uma mulher que só tinha como adoração reverência aos deuses de mundo, aos deuses que tem boca e não fala, que tem ouvido e não ouve e que tem olhos e não enxergam. E aos 7 anos de idade, Dona Bila passou assim a me maltratar muito, me bater, me espancar com bengalas de preto velho, me queimar com charuto, e passou também a me mandar para as encruzilhadas, para ser levada ali nas encruzilhadas e nos cemitérios, aqueles despachos que eram feitos dentro dos terreiros de macumba dela. Eu chamo a atenção dos queridos irmãos e amados ouvintes, que eu quero uma coisa: eu nunca fui com a cara de Satanás. Entre eu e o diabo nunca houve qualquer aproximação. Prova disso que resolvi ser bandido, para que quando visse ele na minha frente desse bastante matracada e bastante fuzilzada na cara dele. Mas para a glória do Deus vivo, eu não dou fuzilzada, eu não dou matracada, mas as armas celestiais que eu porto neste momento são armas mais do que suficientes para destruir, para bombardear o inferno. Louvado seja Deus. E ali todas as vezes que Dona Bila me mandava para casa de encruzilhada ou me mandava para o cemitério, o primeiro esgoto que eu encontrasse, o primeiro rio que eu encontrasse pelo meio do caminho, eu pensava assim: olha, diabo, eu não vou com a sua cara. Eu não sei quem está aí nessa macumba, se é o Exu, se é o Preto Velho, se é o Caboclo, eu não sei quem é. Agora eu quero te saber de uma coisa: eu não vou levar nada para você na encruzilhada. Eu não sou seu empregado, eu não vou com a sua cara, neguinho. Se você quer beber, se você quer fumar, você vai ter que dar um mergulho nessas águas podres, porque eu não vou levar. E ali eu jogava tudo dentro de um rio. E cada vez mais se aumentava os maltratos na minha vida. Até que com a idade de 11 anos eu me revoltei. Eu achei que minha vida não tinha mais jeito, que o único jeito a ser dado na minha vida era eu ir para as ruas, ser mais um menino de rua, mais um menor abandonado. E passei assim a andar com os pivetes, passei assim a andar com pequenos delinquentes, onde eu passei ao costume de usar drogas, fumar maconha, cheirar cola, roubar um aqui, roubar outro ali, e fui vivendo nessa vida imunda, essa vida porca, essa vida preparada por Satanás para a destruição da minha vida. Até que eu era levado aos colégios internos da vida, como Fundabem, Escola 15, Padre Severino, entre outras instituições, como Muniz Sodré, e ali me falavam de amor, que eu era um menino inteligente, mas que eu era muito revoltado, que eu era assustado, tinha medo da humanidade. E quando me falavam de amor, que eles ali estavam preparados para me passar amor, eu perguntava para eles: o que é amor? Amor para mim podia ser o quê? Uma barra de chocolate. Amor para mim podia ser uma macarronada. Amor para mim podia ser uma camisa da Toulon, um bermudão da Adidas. Amor para mim podia ser até um revólver carregado com bala dundum. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, Eu sei o que é amor, eu conheço o que é amor. Eu tenho procurado, segundo a vontade do Senhor, distribuir amor para aqueles que nunca ouviram falar do amor, porque o amor vem do céu. O homem não recebe nada se do céu não for enviado, e que do céu tem sido enviado por Deus. É amor por esta humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali, nos colégios internos, eu cada vez mais me contaminando com as vontades do crime, me contaminando mais com as artimanhas da vida de criminoso. Até que aos 19 anos de idade eu fui preso e condenado pela primeira vez como homem de maior. Condenado a 3 anos de reclusão, eu pensei, é hora de eu me ressocializar, é hora de eu aprender uma profissão aqui dentro dessa cadeia e sair daqui um homem ressocializado, um homem reintegrado ao convívio social sem problemas. Pensei assim, mas quis o destino que eu fosse apresentado à alta cúpula do Comando Vermelho. Homens que estavam condenados a 400 anos de cadeia, 500, 600 anos, assim por diante. Homens que não tão cedo poderiam, assim, alcançar a liberdade através de uma fuga, porque eles estavam aguardando ali a inauguração da então Penitenciária de Segurança Máxima, Bangu 1. E eu reunia qualidades que interessavam a eles. Eles precisavam constituir homens de confiança para tomar conta dos interesses deles nos morros e nas favelas adjacentes do Rio de Janeiro. E eu tinha um currículo apresentado. Eu era violento, eu era decidido, eu tinha vontade de prosperar como criminoso. Eu tinha vontade de ser líder de uma quadrilha. Eu tinha vontade de ser um homem rico, com muitas mulheres, carro, entre outras coisas. E eles me colocaram todas essas coisas à minha disposição. Fizeram uma proposta irrecusável para mim. E um homem, quando não tem Deus, as propostas de Satanás caem em cheio na sua vida. E ali dentro da cadeia do Rio de Janeiro, no presídio de Meraldino Bandeira, no bairro de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, eu aprendi tudo do crime organizado. Talvez os irmãos até fiquem a pensar, mas aprendeu dentro da cadeia, irmão Marcos? Sim. Porque dentro das cadeias do Rio de Janeiro, na verdade, se é uma faculdade do crime, a Universidade Federal do Bandido, a gama filha do criminoso, está ali no Rio de Janeiro. Dentro das cadeias do Rio de Janeiro, eu aprendi como assaltar um banco, eu aprendi como assaltar um carro forte, eu aprendi como lidar com o tráfico nacional e internacional, eu aprendi até mesmo como guardar um empresário dentro de um cativeiro e saber esperar o momento propício para pedir resgate para aquela vítima. Eu aprendi, inclusive, o portar e o manusear das mais diversas e sofisticadas armas existentes no Rio de Janeiro naquela minha época, nos anos 80. Mas só hoje, pela misericórdia do grande Deus, é que eu me sinto fortemente e poderosamente armado. Esta arma que eu carrego, esta Bíblia Sagrada, essa que você tem no seu lar, essa que você tem aqui dentro dessa igreja, esta arma verdadeiramente é mais do que um fuzil AR-15, esta arma verdadeiramente é mais do que com a carabina, é mais do que uma Super 12, é mais do que uma escopeta, ela é muito mais do que uma pistola. Esta arma é a Super 66 enviada pela vontade de Jeová. Esta arma, nós guardando esta arma no coração, jamais pecaremos contra nosso Deus, porque esta arma contém 66 calibres, 1.189 cartuchos e 31.173 tiros na cara de Satanás. E esta arma ainda tem, nos dá uma qualidade bem segura, que essa arma não é como as armas do homem, que acaba munição, não, esta arma é a palavra de Deus, que se renova cada dia na vida do ser humano. Terminado 3 anos de reclusão no presídio Esmeraldino Bandeira, eu fui colocado em liberdade, onde fui levado diretamente para o Morro da Mangueira, onde me assumi como Marquinhos da Mangueira. Marquinhos da Mangueira foi um nome que circulou por todo o país, e fui ali tomar conta de um exército, uma quadrilha de 86 homens. Dessa quadrilha de 86 homens, eu separei 20 homens para ser os meus homens de confiança, a minha administração, meus braços direitos e meus lugares tenentes. E nestes 20 homens eu dei uma seguinte reunião, que enquanto eu estivesse ali vivo no morro, tomando conta dos interesses do patrão, eu não queria ninguém trocando tiro com o exército. É, porque lá no Rio de Janeiro, o bandido que se mete com o exército, ele some do mapa. Outra coisa, eu chamei a atenção deles, e essa ordem eu quero que seja cumprida melhor do que a primeira, porque essa ordem eu vou fazer questão de cobrar aquele que falhar nessa ordem. Não quero ninguém aqui nesse morro se metendo com os crentes. Deixa o crente de lado. É crente pra lá e é nós pra cá. Com crente não se mete. Por que eu falei isso, irmãos? Porque desde pequenininho, Eu sempre tive um respeito muito grande pelos crentes, porque eu sabia, desde pequenininho eu tinha certeza, que se existia um Deus, esse Deus era unicamente o Deus dos crentes. Porque Deus de crente não anda na encruzilhada fumando charuto, nem bebendo cachaça, nem rebolando com saia de mulher. Deus de crente não é Deus fofoqueiro, Deus de crente é poderoso. E algum amigo perguntou para mim, mas quem leva mau nome, amigo? Por que não se meter com crente? E eu falei para ele o seguinte, eu poderia falar para você, não se meter com crente, pronto, e acabou, quem sabe sou eu. Mas como tu é meu amigo, vou te dar essa para você segurar e tu viver um pouquinho mais do que tu merece. Não se mete com crente, porque crente tem um Deus que é poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. O Deus dos crentes, se ele se bolar com a gente, para acabar com a gente aqui nesse morro, nego, acaba com a gente rapidamente. Pode juntar todas as nossas armas, pode pedir arma lá no Morro do Borel, pode pedir arma no Morro da Rocinha, pode pedir arma onde você achar que deve pedir. Declara guerra ao Deus dos crentes e tu vai ver que ele vai acabar com a gente num piscar de olhos. Aleluia. E havia ali uma igreja, Assembleia de Deus, naquele morro. E como toda igreja, essa igreja também tinha um pastor. E o pastor que tinha naquela igreja se chamava Altair Ribeiro, um homem abençoado que orou pela minha vida durante 12 longos anos, mas obteve vitória. Esse pastor Altair Ribeiro, ele era um negão de 1,80m de altura, bem avantajado de corpo, e aquele negão, ele passou a me perseguir no morro. Aquele abençoado pastor, ele passou a ser a minha sombra. Aonde eu estava aquele pastor ali me evangelizando. Aonde eu estava aquele pastor ali falando, meu querido, Jesus te ama tanto. E tudo que era cantado e pregado dentro daquela igreja, saía por um alto-falante que tinha bem em cima da igreja, e mexia e me incomodava ali na boca de fumo, que a boca de fumo tinha a distância de 150 metros da igreja. E havia um certo hino que toda vez que era cantado ali naquela igreja, mexia comigo, eu me esquecia que eu era bandido e passava a cantar também esse hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E eu não aguentava ouvir aquele hino, que as coisas modificavam dentro de mim. Eu esquecia que eu era bandido, eu me lembrava que eu era gente, eu me lembrava que eu era um ser humano. E um certo amigo meu, não resistindo à vontade de fazer uma gracinha com a minha cara, certa feita ele virou para mim e falou, Marquinho, leva mal não, meu amigo. Deu um negócio aí na tua cabeça esquisitão, viu, meu amigo? E eu voltei à realidade, o que houve? Deu o que na minha cabeça, rapaz? Me respeita, hein? Se liga, meu fuzil tá lubrificado, hein? Não, meu amigo, leva a mão não, mas será que você estava cantando aí agora? Estava cantando um negócio esquisito aí, estava cantando um negócio que tu foi ali na cruz, e tu viu lá não sei quem, e eu voltei para ele e falei, rapaz, como é que tu foi cantando, foi ali na cruz, rapaz? Eu tô cantando um pagode novo aqui, você que não ouviu a letra direito, tá confundido. Não, Marquinhos, leva a mão não, tu tá cantando que tu foi ali na cruz e essa música é a música dos crentes. Verdade é, irmãos, que toda vez que eu ouvia esse hino ser cantado, eu gostava, eu me alegrava, e eu passei a evitar deixar os amigos me verem cantar esse hino. E o que eu fazia? Quando eu começava a cantar esse hino dentro da igreja, eu ia para trás da igreja, havia um beco ali atrás da igreja, e ali eu desamarrava meus dois tênis. E enquanto eles não acabavam de cantar a última estrofe do hino e o último pedaço do refrão, eu não parava de amarrar e desamarrar meu tênis. E passado algum tempo, certa feita, eu estava dando uma reunião para alguns amigos, resolvendo alguns interesses do morro, e eu dei ordem que não poderia passar nenhum estranho sem estar autorizado a entrar naquela reunião. E o pastor Altair Ribeiro, sem ser convidado, mas cheio do Espírito de Deus, ele passou por aqueles homens meus de confiança, veio até mim, botou o dedo praticamente perto do meu rosto e falou para mim assim, essa seguinte frase: olha, você é barro, escuta só, barro, que o Deus do céu manda te dizer, barro, ele vai pisar você, barro, e esse barro vai ser transformado num vaso. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não entendi muito aquela expressão dele, que eu julguei que ele estava me ofendendo, eu chamei ele num canto, ô, seu pastor, qual foi o dia que eu faltei com respeito aqui no morro, com algum crente aqui? Ele falou que nunca. Qual foi o dia que eu já guardei muamba dentro desse morro? Ele falou nunca. Qual foi o dia que eu invadi a sua igreja lá, depois de uma troca de tiro com a polícia, e já tenha feito isso? Ele falou nunca. Mas então como é que você vai fazer uma coisa dessa comigo, seu pastor? E ele falou, o que eu fiz contigo, Marquinhos? O senhor está falando aí que eu vou virar um vaso, rapaz. E na frente dos meus amigos o senhor falou isso. Poxa, qual é? É assim essa consideração que o senhor dá a mim? Tem tanta coisa que o senhor pode mandar o Deus do senhor fazer de mim. Por que não manda fazer de mim uma mesinha de centro, um quadro na parede, até mesmo uma geladeira? Mas vaso é porcaria. O senhor vive aí no morro o dia todo aí me chamando de meu querido para lá, meu querido para cá, para me virar um vaso do senhor. Que consideração é essa? Que falta de consideração é essa? E ele falou para mim: olha, o vaso no qual você vai ser transformado não é um vaso nesse que Satanás está querendo te envergonhar, não. Mas é um vaso para glória e louvor do nome de Jesus, aleluia. E o tempo passou, irmãos, e no dia 26 de novembro de 1986 chegou o dia de Deus trabalhar na minha vida. Se você tem um chamado na obra do Senhor e não veio pelo amor, pode ter certeza que tu vem, ainda que seja pela dor, tu vem. E assim foi comigo. E no dia 26 de novembro de 1986 fui realizar um assalto com mais alguns companheiros, 11 elementos, comigo 12. E neste assalto nós fomos cercados pela polícia. O meu motorista particular morreu do meu lado, pedaços mortais, pedaços da cabeça dele, restos mortais do corpo dele caiu sobre mim. Eu pude ver também mais 3 amigos meus se renderem à voz de prisão da polícia e ser levado para trás de uma Kombi, onde a polícia do Rio de Janeiro ali cruelmente, friamente, matou eles. Isso foi uma cena que foi filmada por um cinegrafista amador, circulou por todo o país, inclusive foi parar lá nos trâmites da ONU, onde abalou a opinião pública mundial. Eu seria o quinto homem a morrer, mas na hora do quinto homem a morrer, entrou em cena o quarto homem da fornalha, aquele que apagou o fogo de Nabucodonosor e costurou a boca dos leões do rei Dário. E para a glória do Deus vivo, mais uma vez, Deus entrou com providência e eu não morri. Fui levado para as delegacias. Não preciso relatar aqui para os irmãos o que eu passei nas delegacias. Gerente geral do Morro da Mangueira, envolvido com assalto, sequestro, homicídio, diversas incursões, preso em diversos estados do país, preso em Curumbá, preso em Porto Alegre, preso em assalto em Belém do Pará, preso em sequestro em Blumenau, Santa Catarina, preso em diversos lugares do país, pedido pelas principais delegacias e órgãos judiciais do Brasil. Não preciso relatar para os irmãos o que eu passei na mão da polícia. Do perder a unha do pé até ser pendurado no pau de arara e tomar choque de 500 volts, tudo que os irmãos imaginar aí, tudo eu passei. Mas para a glória de Deus estou aqui com vida, sã e salvo, em nome de Jesus. E no término de 6 meses eu já estava condenado a 42 anos e 8 meses de cadeia, fora outros montantes de processos que ainda tinham para ser processado, para ser justificado, para ser sumariado, e chegaria no mínimo mesmo aos 60 anos de cadeia. E eu pensei que eu estava sozinho, porque o Comando Vermelho mandou dizer para mim que eu estava abandonado, que eu estava desprezado, que este assalto que eu realizei não era para ter sido realizado, eu não tinha pedido autorização deles. Para que eles não mandassem me matar, porque eu tinha um bom serviço prestado, eles preferiram me deixar de lado. E quando eu pensei que eu estava sozinho na minha jornada, apareceu um homem no presídio Ari Franco, na grade da cela, e me chamou: quem é o Marcos Arthur aí? Eu sou eu. Ele falou: vem cá, meu querido. Quando ele falou: vem cá, meu querido, eu me lembrei que lá no Morro da Mangueira tinha um camarada que me chamava de meu querido para lá, meu querido para cá. E eu pensei: será que é outro que vai entrar no meu caminho? E eu fui até ele: pois não, em que eu posso ser útil? Ele falou: olha, eu sou ex-agente penitenciário aposentado. Cumpri 25 anos de trabalho prestado pelo Estado, pela DESIP, pela SUSIP. Agora, pela misericórdia do grande Deus, eu sou consagrado há 1 ano pastor e tenho ministrado a palavra de Deus aqui nesse trabalho evangélico aqui dentro da cadeia, porque o meu compromisso com Deus é esse: evangelizar esses que estão cativos, que estão presos, oprimidos. E eu falei para ele: mas o que eu tenho com isso? Ele falou: o que você tem com isso? Quando você chegou aqui na unidade, eu passei a estudar a sua causa, a sua situação, e fui tomado de muito amor, muito carinho por você, que eu vi que você foi um menino de rua, você tem sido completamente abandonado pelos seus, você não tem pai, não tem mãe. E quando eu pedi a Deus me desse uma sabedoria, me desse orientação numa palavra, que eu pudesse falar para você, para despertar em você uma alegria, uma esperança de uma manhã melhor, Deus me revelou que eu tivesse todo carinho, tivesse todo cuidado contigo, porque você é a menina dos olhos dele, aleluia. Que você é o escolhido dele para fazer a obra dele futuramente. Que grande é o plano que ele tem na sua vida, louvado seja Deus. E eu perguntei para ele: como é seu nome? Ele falou: Valdemar, pastor Valdemar. Olha só, pastor Valdemar, veja só, eu não tenho nada contra os crentes, eu gosto de crente, crente é maneiro. Eu não gosto de macumbeiro, porque eu sofri um bocado na mão de macumbeiro. Mas de crente eu não tenho nada contra, não. Porque lá no morro eu nunca vi crente meter bronca, nunca vi crente caguetar, nunca vi crente dar telefonema anônimo, nunca vi crente bater na mulher dele no meio da rua. Se bate, bate em casa, ela também não grita, é maneiro. Então crente é gente boa, eu gosto desse, então tudo sangue bom. Agora esse negócio aí de eu dizer que Deus quer fazer um negócio na minha vida, não dá certo não. Que Deus sabe que eu não presto, Deus sabe que eu sou bandido, que eu tô doido pra sair daqui, pra assaltar mais um, pra matar mais uma meia dúzia. Como é que Deus vai ter transação comigo? E ele falou para mim que o Deus dele é o Deus que tudo pode. É o Deus que transforma o impossível se tornar possível. E eu falei para ele, você está falando que Deus tem um grande plano na minha vida, não é? Ele falou, é. Só se é um grande plano de fuga. Condenado a 42 anos de cadeia, sem contar o restante que vem. O senhor está dizendo que tem um grande plano para mim? É um grande plano de fuga. Então você fala para ele que eu aceito a transação. Manda ele pôr em prática aí, me bota na rua aí. Primeiro banco que eu assaltar aí na rua aí, eu mando um malote pro seu. E o senhor manda a parte dele lá. Agora manda mesmo, para ele não ficar bolado comigo, que eu sei que ele é poderoso. Para ele largar um trovão, um relâmpago na minha cabeça, pouco custa. Eu não quero esse problema com ele, não. E ele falou para mim o seguinte, que Deus, o Deus que enviava ele ali, é o Deus do impossível. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que fez o mar vermelho se abrir ao meio, somente com um soprar das suas narinas. Só mesmo com o sopro das suas narinas, o mar vermelho se abriu e o povo de Israel passou livre do cativeiro do Egito. Mas que primeiro ele ia me libertar das minhas próprias prisões interiores. Depois ele me tiraria daquela cadeia, que essa cadeia para ele era um nada para ele. E eu pensei bem e eu falei para ele assim, olha, seu pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não vou levar adiante essa conversa com o senhor não, que eu posso me complicar. Eu posso falar uma besteira aqui qualquer, uma bobagem, o senhor não gostar, e o Deus do senhor ficar aborrecido comigo e arrumar problema comigo. A última coisa que eu quero é problema com o seu Deus. Vamos fazer uma coisa, deixa eu descansar ali. Eu estou cheio de dor de cabeça. Ele falou, tá com dor de cabeça, meu doutor? Me dá sua cabeça aqui que eu vou orar. E eu falei para ele, não dou minha cabeça na mão de ninguém, não. Porque eu não gosto de transação de macumba comigo, não. Ele falou, não vou fazer macumba contigo, não. Eu vou orar, eu vou pedir, vou dialogar com o Pai. E naquele dia, a primeira experiência que eu aprendi, que na verdade, a oração é um diálogo agradável entre duas pessoas que se amam e que se entendem. E quando eu fui ver, eu já estava de cabeça inclinada, aquele homem de Deus, com as mãos dele na minha cabeça, orando. A oração ficou tão gostosa, porque eu nunca ganhei aquilo ali, irmãos. Eu sempre fui espancado, eu sempre fui maltratado, eu sempre fui torturado. Mas carinho, eu nunca tive a chance. E naquele dia ali, Deus me deu a chance de ver, de analisar e observar uma pequena partícula do grande amor que Ele tem por nós. E quando aquela oração ficou tão gostosa, eu me deliciei naquela oração. E quando eu me deliciei, que eu me deleitei naquela oração, o homem de Deus tirou a mão da minha cabeça e falou assim, amém. E eu pensei, a alegria de pobre dura pouco. Ele não só falou amém para mim, como foi caminhando para a porta de saída da galeria, deu um adeuzinho para mim, e falou, fica no azeite. E eu pensei, fica no azeite? Esse crente está maluco. Essa cadeia aqui não entra pão com manteiga, o pão entra aqui duro. A comida aqui não entra nem, não passa nem no óleo de soja, é água e sal mesmo. O homem está mandando eu ficar no azeite. Só se é o azeite que a mãe dele vai trazer para mim toda a visita. E ele foi embora. E eu reparei que a dor de cabeça não existia. E eu alegrei que não estava me sentindo bem. Fui para debaixo da coberta pela primeira vez na minha vida. As lágrimas tomaram conta do meu ser. Pela primeira vez na minha vida eu me lembrei que eu era gente. Pela primeira vez na minha vida eu me lembrei que a minha vida não era só esperar o momento da polícia me fuzilar, acabar. Que eu poderia me dar uma chance. Que eu teria que ter força de vontade, que eu tinha que me agarrar a essa coluna que é Jesus. Primeira vez na minha vida eu me lembrei que eu era gente. Pela primeira vez na minha vida eu me lembrei que a minha vida não era só esperar o momento da polícia me fuzilar, acabar, que eu poderia me dar uma chance, que eu teria que ter força de vontade, que eu tinha que me agarrar a essa coluna que é Jesus. E o homem de Deus passou a mandar para mim toda semana, toda terça-feira, ele passou a mandar me tirar da cela para me ouvir os cultos. E eu ganhei ali nos cultos ali, deles ali, uma Bíblia dessas pequenininhas distribuída pelos Gideões Internacionais, um Novo Testamento. E eu fui levado para outra cadeia, e quando estava na outra cadeia arrumando meus pertences da minha cela, agora eu estava numa cela individual. Eu estava numa penitenciária, cada preso tem direito a ficar na sua própria cela. E eu estava arrumando meus pertences ali, quando eu vi aquela Bíblia que os crentes me deram. Aí eu falei, poxa, os crentes são maneiros, me deram uma Bíblia. E eu me lembrei que quando a pessoa não é crente, tem o costume de abrir a Bíblia no Salmo 91. E eu fui observar o que é Salmo 91, eu descobri: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu pensei assim, essa palavra fala comigo. Eu estou condenado a 42 anos de cadeia, quase 50, não tem nada para fazer. À sombra do Onipotente, estou descansando. Deixei a Bíblia aberta, Salmo 91, e eu não sabia era que Salmo 91, na verdade, é o Salmo de libertação. E quando, uma certa feita, eu ganhei uma quantidadezinha de maconha na cadeia, porque as cadeias do Rio de Janeiro entram muito tóxico. Entra e entra muito. Não telefona para mim, nem depois do culto me pergunte como é que entra, que isso eu não conto para ninguém. O que eu tenho aqui é a obrigação de glorificar o nome do Senhor. O que eu quero aqui é que Deus cresça, que Jesus cresça e que nós diminua. As coisas do mundo ficam para o mundo. E ali eu estava fazendo um cigarrinho de maconha, estava fazendo um baseadinho. Quando eu fui para acender aquele baseado, eu olhei para aquela Bíblia que estava aberta no Salmo 91, num banquinho que eu tinha colocado de frente para a minha cama. Para a glória do nome do Senhor, vi sair uma bola de fogo. E essa bola de fogo ficou parada a meia altura, e foi se transformando numa mão, e a mão ficou pegando fogo, e parece que eu ouvi uma voz falar assim, ó, para com isso. E eu pensei, ô louco, ainda nem fui legal, já estou assim? Quando eu for mesmo, eu nem volto. E eu tentei cobrir aquela Bíblia, mas ainda assim o poder de Deus superou aquela toalha, saiu a bola de fogo maior, a mão pegou mais fogo ainda, a voz falou, mas para com isso. Eu saí correndo de dentro da cela e fiquei assustado olhando para dentro da cela, e os companheiros vieram, aglomeraram ao meu lado. Eu falei, o que houve? Mas quem está assustado, está passando mal? Eu não podia falar para eles que eu estava ali na minha cela, e de repente saiu a bola de fogo de dentro da Bíblia. A primeira mentira que me veio à cabeça, eu falei para eles, não, eu estava ali dentro da minha cela, lendo uma revista. De repente eu olhei assim, eu vi um rato sair do banheiro, rapaz. Aí o rato deu um pulo e começou a voar, ó. E os caras perguntaram para mim, qual é, Marquinhos? O rato voou? Voou, mané. Qual é, Marquinhos? Rato voou? Eu falei, tô falando que voou, meu amigo. Qual é que tá vendo? Tá me estranhando, rapaz? Rato voou, Marquinhos? Tu voou, tô falando que voou. Tu tá arrumando alguma coisa, Marquinhos? Eu falei, não, não tá arrumando ainda não, daí ia fumar. Ah, então tu continua, que o rato já voou, vai passar agora uma lagartixa, uma barata, uma formiga, dançando, atirei o pau no gato. E eu vi que eles estavam fazendo hora com a minha cara, eu não podia brigar com eles, que eles eram meu amigo. E eu fui pro fundo da galeria, olhei na grade assim, olhei pro céu e pela primeira vez eu conversei com Deus dos crentes, que é o meu Deus também. Louvado seja Deus. Eu falei assim, não se escandaliza não, mas minha primeira conversa com Deus foi assim. Qual é, sangue bom? Qual é, sangue bom? Tu tá aí no céu aí? Qual é, meu camarada? Esqueceu de mim, Marquinhos da Mangueira? Pô, sempre adiantei o povo aí na terra aí, sempre dei dinheiro aí pra eles aí. Você lembra que eu voltava do assalto, procurava ajudar todo mundo, as crianças? Vai ficar nessa aí me dando susto aí. Pega leve comigo aí, deixa eu entrar lá. Aí, vou fazer uma coisa contigo. Tu deu um toque naquela Bíblia, vai deixar eu entrar lá, ó. Eu entro lá, eu jogo a maconha fora, jogo tudo fora. Nunca mais eu fumo, nem nunca mais eu cheiro. Palavra de homem. Cá pra nós, de homem pra homem. Valeu? E Deus me ouviu, gente. Ele me encheu de coragem, eu voltei pra dentro da cela, vasculhei a cela todinha, joguei tudo quanto era quantidade de tóxico fora. E naquele dia em diante, nunca mais eu botei droga na minha boca. Procurei guardar aquela Bíblia num lugar bem guardado, numa bolsa. Até que, passado algum tempo, um companheiro meu foi transferido para outra cadeia. Ele se transferiu, eu dei aquela bolsa para ele que estava aquela Bíblia. Ele perguntou para mim, o que, que tem aí, Marquinhos? Eu falei, não, o que tem aí é teu. Tudo que tem aí é teu. Eu não podia falar para ele que o que tem ali é uma Bíblia que sai fogo quando ela fica aborrecida. Ele não ia querer levar. Eu precisava me livrar daquela Bíbia. E eu dei aquela Bíblia para ele, às 8 horas da manhã, aquela bolsa. Quando foi 5:30 da tarde, no final da tarde já, na hora de fechar a galeria, me veio um rapaz que trabalha no serviço de assistência social e perguntou, quem é o Marcos Arthur? Aí, sou eu. Vem aqui, homem de sorte. Falou, homem de sorte, me discutir, rapaziada, vou sair aí, viu? Aí falou, mas faz aí, você não está falando que eu sou homem de sorte? Homem de sorte para quem está condenado a quase 50 anos de cadeia, o quê? Liberdade. Mas não é liberdade, não. E eu perguntei para ele, o quê, então? Ele falou, a tua Bíblia, rapaz. Eu levei um susto, estou louco, Bíblia, não tem Bíblia, não. Aqui, ó, está escrito Marcos Arthur, quem é? Sou eu. Aí eu perguntei, como é que essa Bíblia veio parar aqui? Eu te explico. Quando Marcelinho, a polícia deu geral nas coisas dele, e ele viu aquela Bíblia ali dentro, ele falou assim, coitadinho de Marquinho, ó, não viu que a Bíblia dele tá aqui, a única coisa de valor que ele tem, me deu, e ele não sabe que a Bíblia dele, tá até procurando a Bíblia dele, e pediu para te ser entregue. Eu falei, realmente, eu tava muito preocupado com ela, viu? E eu peguei ela, olhei bem para ela, falei assim, tá mandada. Eu tenho certeza que você está mandado. Eu não te dei pro cara, vai com cara. E não teve outro jeito, eu guardei ela. Passou algum tempo, chegou a minha vez de ser transferido para uma outra cadeia. E antes de eu ser transferido, tem aquele processo que o policial revista as nossas pertences, um grupo de guardas penitenciários, revista as nossas coisas para ver se a gente não está levando armas nem droga. E nesse inteirinho eu peguei a minha Bíblia e joguei no meio das coisas que eu não poderia levar. E eu estava na outra cadeia, no final da tarde, quase anoitecendo, me aconteceu uma coisa inédita. Me aconteceu algo surpreendente. Me veio um rapaz que trabalha no serviço de assistência social novamente e me chamou na outra cadeia. Quem é o Marcos Arthur Gomes? Eu sou eu, vem cá, homem. Quando eu fui até ele, estava com o envelope pardo na mão. Eu fui até ele já sabendo que estava ali naquele envelope. E ele só teve o trabalho de falar assim: aqui, ó, está aqui a tua Bíblia. E eu levei um susto. Eu não acreditei no que eu estava vendo e perguntei para ele: como essa Bíblia veio parar aqui? Ele me explicou que o guarda que é responsável de trazer a documentação do preso que é transferido para essa cadeia, esse guarda é evangélico. Quando ele viu essa Bíblia caída lá no chão, ele se interessou em pegar essa Bíblia para dar a algum dos presos que tem aqui, que já são crentes, mas não tem Bíblia. Mas quando ele leu o nome Marcos Arthur, ele lembrou que no meio daquela papelada tinha qualquer coisa a ver com o Arthur. E se coincidiu, está aí tua Bíblia. Eu peguei ela, não tem jeito não, viu? Você está mandada mesmo. E quem te mandou, mandou tu ficar grudado em mim mesmo, né? Ó, se eu atravessar o mar e olhar para trás, você vai vir dentro de um barquinho. Se eu cavar um buraco, mergulhar dentro dele e mandar jogar terra em mim, a primeira pasada que vai cair vai ser você mesmo. O jeito é eu ficar contigo. E fiquei com a Bíblia. E foi bom para mim que eu fiquei com a Bíblia. E passei a ler a Bíblia. O primeiro livro que eu li da Bíblia foi Mateus. Li o Evangelho de Mateus todo, li o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Li Atos dos Apóstolos, li Romanos. Aí aconteceu em mim algo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que me libertou? Porque eu conheci a verdade. E através daquela leitura que eu fiz da Bíblia, a minha vida pegou uma modificação, uma transformação. Eu já não queria mais ser aquele preso alterado, eu já não queria ser mais aquele preso problemático, aquele preso brigão. Eu já não queria mais pensar em fazer mal à vida de ninguém. Eu já não queria fazer mais as coisas que eu tinha feito no passado. Porque já estava acontecendo o que Deus prometeu. As coisas velhas se passaram e tudo novo estava sendo feito. Eu estava ganhando um novo sentimento de vida. Fui levado para a Ilha Grande, onde ali eu tentei fugir e eu não consegui. Fui preso novamente ali na própria Ilha Grande, uma cadeia em alto mar. Fiquei 10 dias no mato. Apaguei bastante, sofri bastante torturas. Cheguei ao ponto de chamar os crentes, pedir aos crentes um favor. E eles perguntaram qual favor que eu queria. Que eles falassem com Deus deles se não tinha condição de me dar uma chance, uma oportunidade, um perdão. Ou então que ele mandasse me matar logo, que eu estava sofrendo muito, eu não aguentava mais sofrer tanto. E eles falaram: olha, mas nosso Deus manda a gente aqui para te falar que não é para você pensar que tu vai morrer, não. É que tu vai viver. E a glória dele vai ser manifestada através da sua vida, que todos vão ver que só o Senhor é Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E realmente, passados mais alguns dias, eu fui levado de volta para o Rio de Janeiro e fui levado ali para o Supremo Tribunal Federal, na vara de execuções penais, na presidência do doutor desembargador, doutor Marlan Moraes Marinho, presidente desembargador daquele tribunal. E estava ali um pouco furioso, aborrecido e inconformado com o que tinha acontecido na minha situação jurídica. E ele não me explicava o que estava acontecendo, ele só queria me acusar que eu estava subornando e corrompendo as autoridades. Até que por fim ele falou para mim: você não sabe não, né? Eu falei: não sei mesmo não, então eu vou te falar. A sua pena de 42 anos e 8 meses foi diminuída. A sua pena de 42 anos e 8 meses foi reduzida para 16 anos e 6 meses. E os seus processos que você tinha pendente, os outros processos que você tinha pendente, foram todos destruídos, anulados e eliminados por falta de prova. E você diz que não sabe quem está por trás disso aí. Como é o nome desse advogado que você arrumou? Fala para mim o nome dele, que eu vou mandar uma intimação para ele vir aqui conversar comigo. Quero conhecer ele, saber quem é essa personalidade tão importante. E eu falei que eu não sabia, mas de repente me veio uma luz na cabeça. Eu me lembrei que os crentes tinham falado para mim que Jesus estava no comando da minha vida, que a glória de Deus ia ser manifestada na minha vida para que todos vissem que só o Senhor é Deus. E eu falei: doutor, eu acho que eu sei quem está por trás disso. E ele perguntou para mim quem é. Eu falei: ó, eu vou falar. mas o senhor não vai deixar o seu escrivão datilografar esse nome. Ele perguntou por quê. Porque não adianta o seu escrivão tomar depoimento desse nome, porque não vai ter como o senhor mandar intimação para ele. Não tem intimação que chegue até ele, porque o lugar que ele mora é muito longe daqui, não tem viatura que chegue lá. E ele perguntou: mas quem é esse homem que está por trás disso, que não tem viatura que chegue lá? O senhor quer saber mesmo? Quero. Então escuta só: é o Jesus dos crentes. Ele: como é que é? É o Jesus dos crentes, doutor. Ele é maior sangue bom, é maneirão comigo. Ó, tô assim com ele, tô grudadão, tô nele e não solto, viu? Ele é maior sangue bom, é meu amigo, meu parceiro. Ele falou: agora quer dizer que você agora é crente na cadeia. Fez o que fez na rua, agora chegou na cadeia, deu uma de santinho e virou crente. Não, eu não virei crente. O que tá falando aí? Agora eu vou dizer uma coisa pro senhor: que eu tô começando a gostar desse Jesus de montão, eu tô mesmo. E se eu encontrar com esse Jesus aí nessa rua aí, eu vou dizer uma coisa pro senhor: não tem carro forte que fica fechado pra gente. E ele ficou bastante zangado, bastante aborrecido e me ameaçou: você está de gracinha comigo, está me faltando com respeito, né? Sabe para onde que eu vou te mandar? Eu falei: não. Eu vou te mandar para o manicômio judiciário, para a cadeia dos malucos. Eu falei: o senhor pode mandar, não tem problema não. O senhor está vendo essa bibrinha aqui de capa cinza? Está vendo? Pois o senhor me mande para lá, vou deixar ela em cima da sua mesa. Quando eu chegar lá, ela já está. Ele ficou tão zangado, mas ele ficou tão aborrecido que ele pegou a guia de transferência de cadeia para mim, mas ele pegou a guia errada. Ele pegou a guia que me manda lá para a cadeia especial, para a cadeia onde vai pessoas que são formadas, para a cadeia onde vai pessoas que estudou, que fez faculdade, para a cadeia que vai artista, vai autoridades. Me mandou para aquela cadeia ali e quis o destino que eu fosse apresentado à doutora Maria Helena, membro da Primeira Igreja Batista, uma benção na minha vida. E ela foi tomada de grande amor por mim e passou a ser a minha mãe na fé dentro daquela cadeia. E no dia 22 de dezembro de 1994, ela me chamou do gabinete dela e me perguntou como é que estava a minha vida. Eu falei para ela que a minha vida estava presa comigo. E ela mandou parar de brincadeira e conversar sério com ela. Perguntou para mim: como é que está o seu coração? Eu falei: meu coração, criticamente falando, ele está batendo. Ela: Marca, estou conversando sério que eu tenho uma notícia para te dar. Como é que está Jesus na sua vida? Eu falei: bem, Jesus eu guardei, doutor. Jesus, eu estou cada vez mais disposto, o dia que ver ele na rua aí, dar uma perna de mão nele, um abraço nele, se deixar, dou até um beijo no rosto dele. E avô, é assim que você gosta de Jesus? Tu gosta tanto de Jesus? Eu gosto. E quando é que tu vai mostrar que gosta de Jesus? Eu falei: bem, se eu te falei que a gente vai mostrar que gosta de Jesus, nós temos que dar o nosso coração para ele, né, doutora? Pois bem, eu falei para ele: ah, Jesus, eles estão falando que eu tenho que te dar meu coração, mas ainda tem 16 anos de cadeia. Eu vou fazer uma coisa contigo: tu tira esse resto de cadeia que eu tô, que eu te dou meu coração, minha cabeça, minhas orelhas, meu braço e minhas pernas, e fica com tudo, que eu não quero nada. E ela perguntou: Mar, quando tu chegar na liberdade, tu vai ser crente? Eu vou, doutor. Palavra de honra. Vai ser crente mesmo? Palavra de honra, Mar. Palavra de honra, doutor. Ela: pois bem, olha, Mar, vou te falar. Hoje, dia 22 de dezembro de 1994, Jesus está te dando uma grande vitória. A sua pena de 16 anos e 6 meses foi reduzida em mais 10 anos. Ela foi reduzida a 6 anos e 6 meses. Você já está 8 anos e 1 mês na cadeia, Mar. Você nunca teve uma visita de um pai, de uma mãe, de um irmão. Mas você sempre teve a visita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé. Agarre-se nesse Jesus, porque ele te ama, Mar. Realmente, irmãos, foi emocionante para mim, depois de 8 anos, ser colocado em liberdade. Era para mim sair e procurar logo uma igreja, mas eu vi um rapaz sendo colocado em liberdade na minha frente, a família dele esperando ele. Foi aquela festa, aquela emoção, e eu fiquei com inveja daquela situação ali. E quando chegou a minha vez de ser colocado na rua, que o policial abriu a porta, não tinha ninguém me esperando. É duro, irmão. É duro não ter ninguém te esperando nessa vida. É duro tu não sentir alguém que se preocupe em ver o teu dia de liberdade. Foi duro para mim. Foi um choque, foi uma seta que Satanás lançou e pegou de cheio no meu coração. E eu me revoltei, resolvi não ser mais crente, resolvi voltar a ser bandido. Os meus amigos que eu tentei reencontrar no morro foram os primeiros a levantar armas para querer me matar. Foram os primeiros a fazer projeto e me matar mais tarde. Porque na vida do crime, eu quero que você saiba uma coisa: o mesmo amigo que te abraça hoje é o que te mata amanhã. E ali eu passei a perambular pelas ruas do Rio de Janeiro. E por fim, quando eu fui ver, eu tinha virado um mendigo, comendo, bebendo, dormindo e vivendo junto dos mendigos. Por 5 meses eu vivi aquela vida hipócrita, eu vivi aquela vida miserável de mendigo. Até que um dia, eu não aguentando mais tamanho sofrimento, eu olhei para o céu, dormindo dentro de um vagão de um trem, abandonado. Eu fui para a porta daquele vagão de trem, olhei para o céu e clamei ao Deus do céu. E pedi a ele perdão, pedi a ele oportunidade, pedi a ele uma chance, pedir transformação de vida, que eu viesse ser novidade de vida. E Deus é aquele que diz: clama a mim e responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aleluia, louvado seja Deus. E eu clamei a Deus e ele me respondeu, e ele me ouviu. Eu entrei dentro de um trem que estava em trânsito, e neste trem eu fui tomado de grande sono, dormi, e quando acordei estava no final de linha. Comecei a andar, comecei a vagar pelas ruas daquele bairro, até que certa hora eu me sentei à porta de uma Assembleia de Deus que estava fechada, e naquela porta da Assembleia de Deus tinha do lado núcleo de inscrições para o Desafio Jovem Ebenezer, Centro de Recuperação Desafio Jovem Ebenezer. Aqui Deus prepara homens para servi-lo, adorado e glorificado. E quando eu estava ali, chegou um homem na amurada e me chamou: ei, psiu. Eu olhei para ele, não dei a mínima. Ele chamou de novo: ei, psiu, você mesmo. Eu olhei: você mesmo, sobe aí. Eu subi: para quê, rapaz, nem te conheço. Ele: mas sobe aí que nós estamos te esperando desde 7:30 da manhã. Eu falei: como é que tá me esperando desde 7:30 da manhã, rapaz, não te conheço. E de mais a mais eu não ando marcando encontro com o homem não, vê lá que tá precisando de mim. Ele falou: ó, tu não me conhece, eu também não te conhecia, mas tu não marcou encontro com o homem não. Mas acontece que hoje Deus usou alguém aqui e falou que ia se sentar aí onde você está. Onde você está, Deus falou que ia se sentar alguém que é um escolhido dele. Mas é alguém que vem sofrendo, que vem sendo pisado, que vem sendo humilhado por Satanás. Mas que hoje esse alguém ia ter vitória porque clamou ao Deus do céu. Sobre aí para receber vitória, aleluia. Eu subi ali aquele degrau, irmão. Ali eles me levaram para o banheiro, me deram banho, me deram roupas novas. Me levaram para o refeitório, me deram alimentação, fizeram oração por mim. Naquele dia eu fui o filho pródigo, estava perdido, mas fui achado. Às 9 horas da manhã fui introduzido na Assembleia de Deus, no culto do Círculo de Oração das Senhoras, onde a missionária Dalva pregava aquele evangelho que salva, que cura e que liberta. Quando ela fez apelo, mandou que levantasse a mão quem quer ser filho de Deus, servo do Senhor Jesus. Eu levantei as duas mãos, ainda quase pedi mais mão emprestada ao meu vizinho que estava do meu lado. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho andado por todo esse país fazendo essa obra missionária, porque eu tenho sentido amor pelas almas do Senhor. Que este testemunho sirva para teu elevo espiritual, para teu engrandecimento na presença do Senhor. E junto contigo eu te convido a cantar comigo: nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando uma tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Amém? Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando uma tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus eterno, Pai querido, Deus de misericórdia e de poder, nesse momento, Senhor, encerrando esta pregação, meu Pai, eu quero estar aqui, Senhor, louvando o Teu nome, através desta oração, te pedir por cada vida dessa que está ouvindo este testemunho. Invada, Senhor, nesta noite, invada nesta tarde, invada nesta manhã, cada lar, cada família. Pai, começa a repreender todo espírito maligno que tem assolado a vida destas pessoas, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divergência, de dificuldade, todo espírito de confusão, seja destruído. Senhor, nos reveste de uma nova força, de um novo poder. Envia, Senhor, os Teus anjos para estar conosco, aonde quer que nós estejamos, nos dê dom de sabedoria, nos dê dom de amar as Tuas almas. Abençoa, Pai, a cada pastor, abençoa a cada presbítero, a cada diácono, abençoa, meu Pai, cada trabalho evangélico levantado para glorificar Teu nome. Cava de vez por todas, Pai, com a diferença de placas de igreja, que nós sejamos crentes cristãos na pessoa do Senhor Jesus, somente para glorificar e enaltecer Teu santo nome. Que o Senhor esteja conosco até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Jesus, é que eu te louvo e te agradeço. Amém.